Ela te tirou daqui pra tomar um café. Deve ser muito ruim a corda presa. Ele nem tomou café ainda. E olha, e lá o tempo Gracias.